prossiga. Não vacila, insista e não desista. A minha rima é nociva, ativa e positiva. Tipo Guinea Inox, resistente forte em cima do papo. Eu sou anti-pop, esse é meu jeito, esse é meu estilo. Também é o jeito que na quebrada eu vivo. Tirando flip, olha, skate é meu esporte. Sul, leste, oeste e também zona norte. Tic-tac, blá, vai ter que aguentar os skatistas muito loucos que chegaram. É na matriz skate park também, em Novo Hamburgo. Assim eu vou levando e seguindo com meu intuito. Skate a vida inteira, o rap é o meu lema. Agora meu irmão, vê se não esqueça. Antigenocídio e Hantaro é uma só expressão. Manter a ideia forte, esse é nosso estima. Manter a rima ativa. Os skatistas, VJ da FIT e agora. Quatro rodas, lixas, trunk shape. Representando os vagabundos, eu fugo slot. Da primeira E, hoje partendo boa lá do leste. Mandando a rima os skate de toda RS. Então não pisca, aí é nó na pista. NG 2005 fudeu, então desliza no mic. O kick, varial, rio, flip. O bagulho é foda, não é mod nem clip. Tá no sangue, tá na veia e não é que me vacilou. Anda pagando de grife, mas nem pula cordão. Quer pagar pra Patricinha, diz que é boa, que é igual. Back Hantaro, DR, VJ, prego e slot. Vai ter modinha que é bagaça pra você se ligar. Desce pra garagem e aprende a andar. Tropecei, mas tive forças pra me levantar. Porque o bagulho é foda, de família tá que não é moda. Não sabe andar de skate, cuzão, vai pular corda. Cai, cai, cai, se joga, é nós, só os loucos aqui. Nunca foi moda, só maloqueiro aqui. Fala com nós, skate no pé, rap na voz, é nós. Cai, cai, cai, se joga, antigenocídio, Hantaro. Nunca foi moda, só maloqueiro aqui. Fala com nós, skate no pé, rap na voz, é nós. Skate união, aqui é tipo uma fusão. Aqui chegaram os maloqueiros, é zona leste, Partenon. Com rimas conscientes, de um jeito diferente. Nunca para trás e sempre para frente. O skate não é moda, só quem se joga. Carrinho, quatro roda, na pista incomoda. A matriz e API, então se liga aí. O som que vem daqui, sua mente vai fundir. As partes vão sumir, os modinhas vão cair. Use a imaginação, essa é a solução. O rap predomina e domina os quatro cantos como se fosse no xadrez. Chegou a nossa vez de mostrar, falar, representar nossa cultura. É hip hop nacional, som do gueto original. Só é contra o sistema que caminha para o caos. O meu jeito é ousado e pra muitos abusados. E na rima é chegado, é nosso aliado. É Partenon, é zona leste, eu não estou sozinho. Aqui a banca é forte, só os manos do carrinho. Eu não sou Guaraná, Antártica, mas sou original. DR sou eu, por isso não me leve a mal. Então cai, sai que sai, vai que vai, vai tremer a pista. Comédia vista, função desista, arrisca maluco. Quer pular cordão, corrimão, doidão, sem vacilação, pra boizão anda por moda. Bagulho é foda, incomoda, skate, shape, tank, lixa aqui. Quatro roda, se joga, dá um back, pista, ponte, olho é flip, van. Não me conte, diz que faz, não faz, só diz o que falou, que faz e fiz, aprendiz. Na PI, na matriz, baby, please, SK8, só bicho solto. Hantaro, família, é fá, só cachorro louco. Vaia, pra boizão é vaia, todos da laia. Desodorante, shape, na rua da praia, pau no cu. Comédia, olha aí, inveja, Zé Mané. Cê anda largadão, é pra comer mulher. Foda seu patrô, seu chip importador. Seus panos de grife, otário que você ganhou. Comprou, pagou em 3, 4 prestação. Sai do AP, faz feio aí, nem pula cordão. Foda-se, comédia, não representou. Por 20 moedas de prata, tu se vazou. Pra Maria, rolamento, sou o tormento. Skate pra mim na veia, tipo quinto elemento. Na pista sou o trai, já faz, se joga. Hantaru e a NG, pá, é foda. Cai, cai, cai. Tarulha NG, pá, é foda! Ah, tá falando a verdade.